essa mano na boa. Rapid mensagem, quero mais é que se foda, yeah. Quero que a grana vem chuva. Olhei de Ferrari tipo Rapidão na porra, yeah. Quero levar mina pra Lisboa. Enquanto cês mamam tudo com cara de boa, yeah. Tem que falar merda numa boa. Veio pra caralho com a mina, vem de boa, yeah. Não beija sem gelo, tampouco. Amores é o povo, me assiste com o rei, eu também te prefiro.